Santa Fé do gol 1804. Pelo 642, vai aguardar ali do táxi do Airbus que tá sendo push, retaguarda ali. É, ok, tava na remota aí. 804, vamos ver se vai não. Salvador 4069, pushback acionamento, posição 3. O TAM tem estimado táxi? Ok, azul 4069, autorizado pushback acionar, vontade. Autorizado, pushback acionamento, chama para táxi 4069 azul. Salvador, é o TP 5594, ciente da hotel, para cópia autorização Aracaju. 5594 Aracaju, 190 autorizado, decola a pista no 0 com a esquerda, Ceda Puca, Caju, 120-18, aciona 5401. Autorizado 190, porém solicita no momento a 150, primeira curva esquerda, saída Tuca Caju, chamará o controle após a colagem 120.8, o código transponder será o 5401, cotejou 5514. Claro, confirmando nível 190, reporta o espectro sinal 5514. Aguardo no 4. 97. Senta Golfo, autorização 360 com PIN. Pode chamar o solo em 1219, por gentileza. Então vamos lá. Solo Salvador, bom dia, gol no 897. No 897, com PINs 360, VF Zulu 16. Decola a pista no 0 com a direita, série da El Leda Bridge. Controle 120-8, acena 5172. Então, 360 para Confim, da Euleda Brise, Pilates e Azulu, 16, aciona 5172. Está correto, aponta o Fusco no 87. Para o táxi, está 3890 com 124 horas, autonomia de 4 horas, o TR na Natal. Está autorizado o táxi para 1, segue em Embraer da Azul. Está no Través de 4 e a gente alfa, ponte para 1286, aqui na Gamin 14, está 3890. Pátio, Través vai seguir o Azul, Juliette, até o Ponte Vera, 1286, 1014, está 3890. Olá, Salvador, bom dia, gol 1-7-1-5. O gol no 642, após a 2 de carro, está com autorizado o espectro, né, com táxi. Salvador Ground, get on 607 position 9 or for pushback and setup. Number 2, to push, standby, go 1607. Standby 607. Go 1705, bom dia, Brasília, 360, VP Zulu 17. Decola pista no 0, curva direita, saída Arbor, Elefa, Controle 120-8, aciona 5166. 360 para Brasília, peso Luno 7, Arboa Elefa, decola 10 com curva à direita, 1208. O controle 5166, transponder, gol 1715 no gate 1, ciente da hotel. Ok, vamos lá aqui, gate 2, já ponto pushback, sinal 1715. Tomará 1715. Salvador, bom dia. É o ABSA 9839. ABSA 9839, Recife 40, totalizado. Decola pista no zero, curva esquerda, seta Puca, Caju. Via Peruísque 58, controle 120-8, assina 5404. Ok, 410 para Recife, Puca, Caju. Fazer 58, 120-8, 5404. Correto, bota puxar o carro. Obrigado. 4069, tem 112 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia alterna, Ribeirão Preto para o táxi. 4069, livre táxi de Alfa, ponte para 1226, que negado 1014. Cruzeiro no 4 ajustado, livre táxi Índia Alfa, ponte espera da 10, torre 2264, 4069 azul, bom dia. Go 1607, go ahead. Isso aí vai until company. Tá, se ele tax company. Okay, how no 642, tem contato? 642 agora, 159, 3 horas, Salvador. Cruzado, táxi, Índia e Alfa, pode esperar todos os 8 que nem Gama 14, gol no 642. Alfa, 18 na espera, 614, bom trabalho. Gol no 607, clear, pushback, tá. Índia, November Alpha, autorizado Salvador, Salvador, 1 no mil pés, corredor forte até 20 milhas após retorno. Decola pista no 7, curva esquerda, corredor forte. Controle 120-8, assina 0171. Salvador, Elton 3290, tá pronto no ponto de espera da 110, sentido aeronave da coluna. Sim, está no 3290, mantém o ponto de espera. 3290. Índia November Alpha, livre seu máximo, pronto para táxi. E chame Recife 125 ONU, gol 1804. 320 de airspace, 125 ONU, confirma. Confirma. Tratamento gol 1 715 no gate 1. Mano, chegou só? 715, pushback, acionamento no 1. Guarda, põe. Livra o passe aí, reposta autorizado, pushback, na contagem. 90, autorizado, alinhar e manter, que será 10. Alinha e mantém, até 3890. Azul 4069, decolado 41, chame controle 120 decimal 8. Cliente azul 4069. Controle Salvador, azul 4069, passando 1710. Ascendendo 360 na subida Leda. Dael. Azul 4069, controle, contato radar. Ciente. And 15994, 4 hours, 3 minutes, Missouri, divert, Sierra Bravo, Brooklyn. 149, confirm, possible. 159, there. 0607, approved taxi by April 1, Indian and Alpha, 1.110 call tower, 18.6, Canadian 1014, on Boeing, on A-Beam, gate 04. They're calling a Boeing A-04 taxi here by April 1, Indian Alpha, no one. Sou em Salvador, bom dia, Golo 6432. Golo 642, bom dia, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Alinhar e manter 10, Golo 642. Índia November Alpha, autorizado o táxi até a interseção da 17. Então 3890, decolar 244, chame o controle 120 decimal 8. 208, né? Para Sierra, November, Zulu, Whisky, nível 040, decola pista no 0, curva direita, sai da Coral, controle 120 decimal 8, assina 5167. Correto, precisa bordo e autonomia? Meia dúzia a bordo, 45 livre acional, confirma autonomia e chama 286 para o táxi. Ono 715 para o táxi, 175 a bordo. Está com 4 horas e 10, alterando Campinas. Autorizado táxi, a Indy Alpha, fonte para todos, 86, que negar 1014, igual no 715. Tem 14.0, 186, igual no 715. Bom dia, abordando 9, 3, 3. então, no pushback. Chicago 9839, autorizado pushback, acionamento contato. Portaremos, abre o Gol 987, aguarda. 209, companhia livre Alfa Fia Índia. A última está no trapézio 05. Após está livre, pushback, acionamento, boa táxi. Após a passagem da aeronave na cauda, está livre, puxa, acionamento 4, Gol 9997. Gol 1715, autorizado a linha e manter cabeceira 10. Linha e manter cabeceira 10, Gol 1715. Gol 1642, decolado 46, chame controle 120 decimal 8. 208, gol no 642, bom trabalho. Sim. Obrigado. Salvador, bom dia, gol no 3890. Cabeceira 17. Aguarde. Go 1607, mantém holding point. Go 1715, autorizado decolagem, pistão 10, vento calmo. Eu decolagem, Go 1715. Go 1607, clear the line up and maintain runway 10. Clear to line up and maintain runway 10, go 1687. Temos o Gol vetorizado táxi até a interseção 1117. O 1715, decolado às 49, chama o controle 120 decimal 8. 208, Gol 1715, obrigado. Bom dia, Gol 715, decolando 5 ao controle, contato Roberto. Do grau 02, nós. Estamos autorizados, 1090. 4069, chame Recife, 1251. 251, azul 4069. Está 98393, a bordo, estamos com 45, apenando Natal. Autorizado, táxi, parte 1 no Indial, fonte para 286, que negar 1014, eu vou sacar 9839. 1014, obrigado. Salvador, é o TAM 3517, Brasília 360. TAM 3517, Brasília 380, autorizado, via peso 17, decola pista no zero, curva direita, sai da Arboa Elef, controle 120.8, aciona 5413. Confirmar a saída para o TAM 3517, não copiou. Saída Arboa, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, após Elef, é 3517. Autorizado Brasília no 380, decola da 10, curva direita, saída Arboa, transição Elefa, o transponder é o 5413, é o TAM 3517. Correto, eu posso puxar 3517. Vamos, puxa o 3517. Juliette, bom dia. Confirmando TGL em Valença e Feira de Santana. Ok, o número PES, Salvador Salvador, autorizado ao Vitor Juliette. Decola, pista no 7, com a direita, corredor Axé, controle 120.8. Aciona o código padrão 01 segundo. Eu não entendi, confirme. 75, podemos falar direto Elefa? Livre. Direto Elefa, 75. 120.8. Câmara controle 120.8, geral liberal. Lima do Golf, reporte aliado, pronto, cabeceira 17. Maceió está com 3 a bordo e 3 horas de autonomia. Juliette, autorizado, acionamento sempre um para táxi. Luz 050 Maceió, autorizado. Golf 677, decola pista no 7, curva à esquerda, sai da Conde, controle 120.8, aciona 0263. Vai acionar 0263, chegou a pista no 7 para Golf 677, 5000. Saída Conde, curva esquerda após a decolagem, controle 1208, aqui é Cozulu. É, confirma o transponto 0263, 3 pessoas a bordo e autonomia 3 horas? Confirmo. Ok, acionamento táxi 286, aqui é Cozulu. Cozulu. November Alpha, decolação na 7. Papo Romeu, Índia November Alpha, este é o controle Salvador, bom dia. Prossiga visual, sempre na escuta, dentro em breve eu vou efetuar alguns questionamentos. Índia November Alpha. Ok, material, as visuais, aguardando o treinamento do controle, Índia November Alpha. Salvador Departure Control, good morning, going 607, airborne at airborne departure. Going 607 control airborne now. Say your transponder code, monsieur. Okay, code 5160. So, Skunk, your transponder code. Go 1607. Okay, we are ready, Squawking. Go 1607. Juliette Romeo, decola pistão no 7, 500 pés, curva direita, litoral sul, pois, 1 mil pés, vou prosseguir, decola pistão no 7, curva direita, o retor Axé, controle 120.8, aciona 0155. Onde é a Praia do Forte? Afasta até 20 milhas, senhor, na Praia do Forte, o Índia November Alpha. Ah, positivo. Vai até 20 milhas a mil pés e depois retorna. Confere. Afirmativo. Paciente. O senhor vai prosseguir no seu voo visual e vai deixar a linha do litoral à direita. Dentro em breve será autorizado prosseguir sobre o mar a mil pés, ok? Tá ciente. Vai manter aqui o continente, então, ainda no federal. Echo Jet Romeo Livre, seu nome, chamando para táxi. Alfa Vitor Juliette, autorizado táxi, até a interseção da 17. Gol 17, 15, chame Recife 128. Recife 128? 8. 128, obrigado, até a próxima. Escuta. Lima Zulu Golf, decolada 56, chama o controle 120, decimal 8. 108, obrigado. Oi, Salvador, Capatango, Lima Zulu Golf, decolando 7, perfil Coral 0409, escuta. Lima Zulu Golf, o controle está ciente, acione normal e prossiga como autorizado. Acionado normal, o Capatango, Lima Zulu Golf. Autorizado decolagem, pistão no zero, vento calmo. Vento calmo, livre decolagem, 93. Pelo Golf, qual a radial ideal? 245, está. Está autorizado voar na radial 245, transponder 5167, vento. 5167. O Gol 1897, contato radar. 1897. O Mike Eco Zulu acionado, pronto para o táxi. Solo trip 5514 para puxa acionamento, baixo 3. Trip 5514, chame 121 decimal 9. Bom 3153, confirmando, bom dia, tá pronto? 3, 380 Galeão, autorizado, VP Zulu 10, decola pista no 0 com a direita, aí da Elê da Bridge, controle 120 décima 8, acena 5417. Adicional de 839, controle, contato radar. Correto, porta push 3153. Agora a Alfa poderá agora voar sobre a água, curva à direita, cruzeirinha do litoral, deixe à esquerda e prossiga no seu voo visual sobre água. Tudo para a direita e prosseguirá o voo sobre a água, o Papa Romeu, onde é no numeral. Mike Juliette Romeo autorizado táxi, 70, sessão da 17. Na presente, velocidade é pro ar. Aru, Aracaju. Anotei a solicitação.